sou a rosa de Saron. Assim diz o Senhor: eu sou o princípio e o fim, e fora de mim não há salvador. Eu sou a verdade e a vida, quem crê em mim viverá. Fui morto, mas estou vivo, e a chave da morte comigo está. Fui morto, mas estou vivo, e a chave da morte comigo está. Eu sou o lírio dos vales, do mundo sou a salvação. Eu sou fiel e verdadeiro, eu sou o primeiro da ressurreição. Eu sou a verdade e a vida, quem crê em mim viverá. Fui morto, mas estou vivo, e a chave da morte comigo está. Fui morto, mas estou vivo, e a chave da morte comigo está. Eu sou melhor conselheiro, eu sou o caminho que vai. Eu sou o filho amado, estou assentado à destra do Pai. Eu sou a verdade e a vida, quem crê em mim viverá. Fui morto, mas estou vivo, e a chave da morte comigo está. Fui morto, mas estou vivo, e a chave da morte comigo está.